E agora o Electrode. Electrode. Bola bomba. Guarda energia elétrica em pressão muito alta. Portanto, cuidado. Pode explodir sem qualquer motivo.